A Rádio Cidade AM está sempre ao seu lado. 24 horas, uma programação diversificada, feito especialmente para você, amigo ouvinte, a pessoa mais importante. Então, sintonize 870 kHz. Rádio Cidade AM, você em primeiro lugar. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Identificação. ZYH499. Rádio Cidade AM. 870 kHz. Estúdios. Escritórios e núcleo de produção. Praça Santa Terezinha, número 3, Piranga. Juazeiro, Bahia. Transmitindo qualidade e integrando a região. Jornalismo dinâmico, esporte, prestação de serviço, música regional, humor e espiritualidade. Rádio Cidade AM 870 kHz. Você em primeiro lugar. Oito horas e um minuto em Juazeiro, Bahia. Viver é ter a chance de acreditar que a cada dia podemos fazer mais do que imaginamos. Vamos à nossa mensagem de hoje. No movimento das notícias. No movimentar dos fatos. Tudo o que está acontecendo em Juazeiro, Petrolina, no Brasil e no mundo, você fica sabendo a partir de agora. No ar, Cidade em Movimento. Oferecimento. Colégio Dínamo Juazeiro. Aqui seu filho aprende na prática com experiências inesquecíveis. Ligue 3611-6411, www.dinamojuazeiro.com.br. Lidiane Souza. Olá, bom dia. Bom dia, Juazeiro. Bom dia, Petrolina. Bom dia, Vale do São Francisco. Bom dia pra você que tá com a gente. Rádio Cidade AM, 870 kHz. Juazeiro, Bahia, liderança e credibilidade. Tomando samba caetá, eu tinha uns problemas e graças a Deus fui curada com ele. Meu esposo também, ele tem diabetes, tem colesterol, tem umas bactérias na perna, ele ficou bom. Ele toma direto e a pele dele era toda manchada e hoje ele tá todo limpinho, pele bem lisinha. Viu só? Faça como Preta dos Morros, esposa do seu Anísio. Tome samba caetá da Carmel. Pra esse, eu tiro o chapéu. À venda nas melhores farmácias da sua cidade. Informação e a notícia comentada. Você ouve de segunda a sexta, a partir das 15 horas, no Revista da Cidade. O seu programa de jornalismo com o Balcão, Walter Mário Pimentel. Alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, uma melhor estação. Cidade pra sintonizar. Cidade. Rádio Cidade AM 870. Bom dia. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Identificação. ZYH499. Rádio Cidade AM 870 kHz. Estúdios, escritórios e núcleo de produção, Praça Santa Terezinha, número 3, Piranga, Juazeiro, Bahia, transmitindo qualidade e integrando a região, jornalismo dinâmico, esporte, prestação de serviço, música regional, humor e espiritualidade. Rádio Cidade AM 870 kHz, você em primeiro lugar. Ao quinto sinal, mais um programa elaborado pelo Núcleo de Produções da Rádio Cidade. Rádio Cidade. A partir de agora, Rosa Helena apresenta o programa Músicas Inesquecíveis. Bom dia para você. Músicas Inesquecíveis com Rosa Helena e hoje com a presença querida de Leane Aline. Abraçamos a toda a nossa grande audiência e eu tenho me espantado nas ruas com algumas pessoas que eu jamais imaginei colocar no seu radinho aí ou então no seu celular, sintonizar qualquer rádio, inclusive a Rádio Cidade, porque nem sabia que essa criatura ou essas gostavam de rádio. E isso faz a gente se sentir mais feliz e com mais disposição para continuar trazendo o que tiver de melhor ao nosso alcance todos os sábados. Enquanto Deus permitir, o Dr. Pedro também estarei aqui com certeza. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Daqui a pouco tem lista de alôs. Rádio Cidade. Credibilidade na notícia. Sem amor, sem solidariedade, a vida não tem sentido. Amor e solidariedade, palavras que devem traçar os rumos do futuro. Foi pensando nisto que a Rádio Cidade estabeleceu parceria com a Fundação Lar Feliz, na condição de mantenedora, para buscar, junto com a sociedade, soluções para o grave problema do menor carente. Seja você também um parceiro da Fundação Lar Feliz. Anuncie na Rádio Cidade. Rádio Cidade, sempre voltada para o futuro. Rádio Cidade.